coração. Pra que se apaixonou por alguém que nunca te amou? Alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessa pra nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer. Alguém que só quis me ver. Tá com pau, Riquelme. Bora pegar. É sucesso do avião do CD original, hein, bichão? Se quer não, o negócio aqui é sério. Vamos, São Luís, gravando tudo ao vivo, como sempre, a variada. Bora, boca de ferro. É saque feliz, hein? Ai, meu coração, mas pra que você se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar? Olha que eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Mas eu preciso sair dessa, dessa de se apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer. Todo mundo sabe que é ruim, então manda, vai. Olha que é tão ruim quando alguém machuca a gente. O coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Para não. Olha que dói demais, só quem ama sabe sentir o que se passa em nossa mente na hora de deixar. Ô, Liminante, cadê o filme? Nunca mais eu vou pra mais do seu carinho. Olha que nunca mais eu vou poder te abraçar. Te abraçar, te abraçar. Ou será se vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil? Agora meu pudim, agora meu avião. Bora, bora, bora, bora. Mas o amor, o amor, às vezes só confunde a gente. Eu não sei, não sei. Sei que com você é diferente. O amor, o amor, às vezes só confunde a gente. Não sei, não sei. Só sei que o avião e a podia é diferente. Coração, coração. E aí, tá bichinha, essa pegadazinha aqui, a gente aprendeu aqui na podia. Oi. Aí passei pro Ricão, passei pra todo mundo. Bora, todo mecânico do baixo, um do sapato do outro. Vai, Ribeiro. Olha o Valsi mojando o pau. Olha que é mais é tão ruim quando alguém mata a gente. Olha, meu coração já tá doente, sem jeito até pra conversar. Dói, dói, dói, dói, e dói, dói demais. Só quem ama sabe sentir o que se passa em nossa mente, mas na hora de deixar pra trás. Olha que nunca, nunca, nunca, nunca mais eu vou provar do seu carinho. Olha que nunca mais eu vou poder te abraçar. Te abraçar, te abraçar. Ou será se vou viver melhor sozinho? E se for mais fácil, canta o amor com o avião, vai. Canta o amor com o chefe aqui. O amor, o amor, às vezes salva por a gente. Eu não sei, não sei. Se com você é diferente. O amor, amor, às vezes salva por a gente. Não sei, não sei. Mas a pegada do avião é totalmente, totalmente diferente. Coração, Ribeiro. Eita, bichão. Assim, ó, meu chamão. Bora, vou levar de novo no braço. Cura que é pudim. Ribeiro. Bora, Valsi.